Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bacon não flagra é o meu rolê. A noite quando chega, ela traz bons e maus fluidos. Tome cuidado, menino, o que vai acontecer por aí? Seu Bardola. De madrugada, voltando da balada, esperando o busão no frio, sem dinheiro e com fome, correndo risco de tomar enquadro dos homens preconceituosos que me julgam de ladrão. Ratos camuflados que gostam de humilhar, eles podem te socar ou até te forjar. Pedem o meu RG depois de me revistar, fazem perguntas, eu respondo sem gaguejar. Enquanto quem rouba muito, pego o avião e passeia. Muitos são risada da desgraça alheia. Penso nos inocentes que foram pra cadeia e se tornaram criminosos com ódio na veia, desabafo, rasgando o verbo na composição. No território dominado pela podridão, desvio totalmente do caminho errado. Cabeça erguida na corrida pra ser iluminado. Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bico não flagra é o meu rolê. Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bico não flagra é o meu rolê. Muitos tentaram fazer eu desistir do meu sonho. Acabo com essa raça em cada som que componho. Concentrado pra fazer um trampo bem feito. Não existe recompensa maior que o respeito das quebradas que enriquecem o movimento. Dos verdadeiros que estão me ouvindo nesse momento. Foco naquilo que quero sem contar os meses. Igual DJ que não tem carro e carrega o case. Fortalecendo a cultura e vivendo pela arte. É assim que funciona, cada um faz sua parte. Se afastando de quem só pensa em destruir tudo que cê construiu pra te impedir de seguir em frente. Pra se tornar independente é preciso ver as coisas através da mente, ignorando todo tipo de patifaria que contamina a juventude falando de putaria. Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bico não flagra é o meu rolê. Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bico não flagra é o meu rolê. Nos kit largado, nos pico mocado, com a nega do lado, só no sapatinho. Longe de encrenque das fofocas do vizinho, que se me vê com boot novo pensa que é roubado. Pensativo, planejo várias estratégias pra não ser mais um alvo da maldita inveja. Dessa gente medíocre que não sabe o que diz, dessa cambada de idiota que não sabe ser feliz. Se eu não tô valendo nada, então quem vai valer? A mentira tá no rádio e na sua televisão. Que eu tô vendo, mas que uns não vê. O que os bacon não flagra é o meu rolê.